está chegando o Diversão Offline em São Paulo. Mais de US$1 bilhão arrecadados em jogos no Kickstarter. Card game de God of War anunciado pela Comini Norte. E como sempre, muitos Kickstarters. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o JBG News, a edição de número 57. E lembrando, se você está ouvindo essa edição editada, saiba que você perdeu todo esse calor humano, esse calor gostoso que a gente faz ao vivo em toda a gravação do podcast Notícias, né? A gente faz isso desde a edição número 50 e agora a gente está fazendo isso regular e o pessoal participa lá comentando, deixando, falando que meu cabelo está muito louco, né? Se você viu, perdeu meu cabelo louco, então entre lá no youtube.com/jogatinabg, beleza? Para começar esse podcast, lembrando, esse podcast vai abordar as notícias relacionadas ao período de 11 a 24 de abril de 2019. Eu separei algumas notícias, né, tanto do mercado nacional, mercado internacional, eventos e tudo mais, que eu vou abordar aqui na sequência, beleza? Bem, antes de começar de fato, eu sempre passo algumas coisas bem importantes aqui do Jogatina BG, né, lembrando que a gente faz conteúdos diversos, não só esse podcast de notícias, vídeos, entrevistas, notícias e tudo mais. Inclusive, saiu hoje, né, no dia da gravação desse podcast, mais uma edição do Ficha do Jogador, nosso podcast de entrevistas, com o Ricardo Gama, do Ludopedia. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Ricardo, sobre as atividades dele no Ludopedia, eu recomendo fortemente vocês escutarem aí. E falando sobre podcast, o Jogatina BG tem um recado muito importante, né? Na verdade, um agradecimento, porque nós chegamos à marca de mais de 150 mil downloads ou reproduções no nosso podcast. É um número para nós muito importante, né? Eu sei que às vezes é só um número para muita gente, mas, cara, 150 mil reproduções ou downloads dos nossos podcasts, lembrando que é uma mídia já bem de nicho e ainda mais nicho quando a gente fala de board games, então fica o agradecimento a todos que acompanham a gente por podcasts e outras coisas mais, então muito obrigado a todos que acompanham os podcasts, beleza? Aproveitando, olha só, depois do Diversão Offline, né, que vai ocorrer nesse final de semana, eu vou fazer mais uma gravação do nosso podcast normal, do JBG Podcast, e depois, já vou antecipar aqui uma coisa muito importante, esse podcast vai entrar em hiato, esse podcast do podcast carro-chefe, né? O de notícias vai se manter, o de entrevistas vai se manter, mas esse carro-chefe principal, ele vai dar uma pausa ali por um tempo indeterminado, mas a ideia realmente é dar uma revisada, melhorar o conteúdo e depois voltar com força total, talvez com o mesmo podcast ou com um podcast diferente e com novas pessoas aí, vamos ver como vai ser, beleza? Então fique no aguardo aí de mais novidades do nosso próximo podcast, beleza? Outro recado muito importante, se você acompanha o Jogatina MG pelo Telegram, sabe que você pode também acompanhar via Discord, né? A gente tem agora um servidor no Discord. Se você usa o Discord, recomendo e convoco a todos, entra lá no Discord do Jogatina MG, tem vários canais de textos, canais de voz, né? Então, usem e abusem lá, né? Abusem com segurança, claro, sem ofender ninguém, sem desrespeitar. Abusem, no caso, assim, de usar bastante e tal. E também, nós temos que agradecer o pessoal que ajuda o Jogatina BG na nossa campanha no PicPay, como é o caso do Jandir, que tá aí no chat. Jandir, um beijo pra você no seu coração, seu lindo. Obrigado por ajudar o Jogatina BG. E se você tem interesse em ajudar o Jogatina BG, como o Jandir faz, né? Entre na nossa campanha do picpay.me/jogatinabg e com valores a partir de R$1, você já ajuda muito o Jogatina BG a produzir mais e melhor. E também, se você quiser ajudar o Jogatina BG, você pode entrar na nossa loja parceira, a Bravo Jogos. Você pode comprar jogos em lançamento, pré-lançamento e tudo mais, com parcelamento no cartão em 10 vezes sem juros e também um preço muito da hora na transferência bancária, no boleto. Então, entre em bravojogos.com.br e agora partiu para o nosso podcast. Esse podcast, nós temos que falar a respeito do próximo final de semana, talvez uns finais de semana mais importantes pra muita gente aí, pra editoras, pra pessoas que vão pro evento comprar, conhecer o pessoal, porque vai ocorrer a segunda edição do Diversão Offline em São Paulo, né? Lembrando, o Diversão Offline, ele ocorre já mais tempo no Rio de Janeiro, e somente no ano passado ele estreou em São Paulo, e agora tem mais uma edição esse ano, e vai ser muito da hora. Uma notícia importante dele, né? É que os ingressos estão esgotados. A estimativa de público é de 3 mil pessoas por dia. Então já é um público gigantesco, né? Já estão pensando, eu já vi comentário no Twitter do pessoal falando, olha, vai ter que ver um local maior na próxima edição, porque realmente tá pouco aqui. E, cara, ingressos esgotados, né? Se você não comprou dessa vez, participe na próxima edição, no próximo semestre que vai ocorrer no Rio de Janeiro, ou espere pro ano que vem pra participar lá, conhecer novos jogos, testar e outras coisas que vão ocorrer no Diversão Offline, beleza? Outra coisa muito importante, lembrando que no dia 27, às 17 horas, vai ocorrer a cerimônia de entrega do prêmio Ludopedia, onde vai ser divulgado os vencedores, né? Vamos torcer pro Jogatina BG conquistar alguma coisa, né? Deixar aquela expectativa bem baixa, porque se tiver alguma coisa muito boa pra nós, é ótimo. Mas a gente agradece, obviamente, de coração a todos que levaram a gente pra final da mídia escrita e também da mídia de podcast. Falando em Diverso Offline, né? Como é um evento mais importante do Brasil atualmente, tem muita gente fazendo vários anúncios, né? Inclusive a Galápagos Jogos, porque antes de falar da Galápagos, eu acho interessante voltar um pouquinho aqui, porque o Diverso Offline vai ter conteúdo, muito conteúdo pra você consumir, jogos pra você testar, jogos pra você comprar, né? Nos dois dias, dia 27 e 28 de abril, vai correr das 10 às 18, né? Eu ainda acho poucas horas, pra mim eu queria até meia-noite, mas é o que vai ter de evento, vai ter muita coisa acontecendo. Você pode ir na parte de palestras, inclusive no sábado, à 1:30 PM, eu vou estar lá com a Alan Farias, né, do Direto ao Ponto, com o Paulo e a Karine do Covil dos Jogos, o Kaká do EA Item Jogo, o Fabrício do Aftermath, vai ter também o lindo do Jack Explicador, com mediação do Davi Coelho, né, e a gente vai lá bater um papo sobre a produção de conteúdo de board game no Brasil. Vai ser bem da hora, inclusive, a gente vai revelar alguns bastidores, né, vai sair muita coisa legal, então vão lá conferir e apreciar todo esse conteúdo, vai ter um monte de gente bonita e eu lá no meio, né, então sabe, né. Bom, é isso, vai ter várias palestras, então participem, vai ter também tem agenda, né, dos expositores que vão estar muita coisa, tanto pra board games e RPG, então você pode entrar no site do Diverso Offline e saber de tudo que você pode acompanhar no evento. Dito isso, vamos para os anúncios da Galápagos. Olha só, a Galápagos lançou essa página hoje, né, é a página que vai ter um anúncio bombástico no sábado às 16 horas, né. Muita gente já tá chutando, será que vai ser Gloomhaven? Vamos ver, né, a gente não sabe exatamente se vai ser algo nesse sentido. Se for Gloomhaven, vai ser animal, eu já digo isso, já deixo de antemão aqui, se for realmente vai ser muito, muito da hora. Eu acho que não, obviamente, mas nunca pode falar nunca, né, eu não acreditava que o Twilight Imperium ia vir pro Brasil, né, mas vai ter o que também? Vai ter vários jogos pra você experimentar, os novos anúncios da Galápagos, né, vai ter os jogos que acabou de lançar no Brasil, né, que foi o History of the World, Kick-Ass e tal, vai ter a venda, né, o Novo Azul e o Rick Holt, que é um jogo do Uwe Rosenberg, né, além disso, vai ter experimentação dos jogos do Blackout Hong Kong, né, Cry Havoc, Tuki, Ex Libri, Camel Up, você vai também pode testar lá o Santorini, que também vai vir pela Galápagos e tudo mais, o Mage Knight e muitas outras mesas. Além disso, você vai ter a Arena Keyforge, vai ter toda uma parte voltada pra D&D, toda a parte voltada pra também King of New York, se você quiser fazer tatuagem, faz lá, vai ter muita coisa da hora, inclusive eles estão relacionados a algumas palestras, então participe dessa parte da Galápagos, né? Outra coisa muito importante também é relacionado ao Brasil, anúncios além da Galápagos, né? Como é o caso da Geeks and Orcs, que ela vai anunciar, ela vai lançar realmente, né? Ela já tinha feito o anúncio, mas ela vai fazer o lançamento oficial no Diverso Offline do card game Unreal Estate. Unreal Estate, ele é um jogo de construção de cidade para 2 a 5 jogadores, onde você tem que projetar paisagens urbanas, né? Então é um card game que tem uma arte muito, muito da hora. Eu tenho a versão dele no Steam, é bem divertido. Inclusive também a Geeks and Orcs, ela também fez outro anúncio. Outro anúncio bem legal da parte da Geeks and Orcs é a apresentação do Space Zoo, né, que é um jogo que foi anunciado no Diverso Offline no ano passado, mas na verdade não tinha ainda a versão final, e aqui vai ser a apresentação do jogo, então você pode ir lá testar o jogo do Space Zoo, um jogo que tem uma arte bem legalzinha ali, com uma vaquinha sendo abduzida. Vai ter também a presença do Vitor Cafage, né, que é o ilustrador do Valente, inclusive foi um financiamento de sucesso por parte da Geeks and Orcs. E pulando para outra editora que também vai aparecer lá, vai ser a Funbox, né, vai ter várias editoras participando, mas a Funbox, ela anunciou uma nova edição com uma capa diferente, uma arte diferente para a capa do Pablo, né? Pablo é um jogo festivo sobre criar combos de músicas, né, com as suas cartas e fazer um response. Foi dito pela editora no Facebook que, além dessa nova arte, vai ter algumas alterações de regras que vão ser divulgadas no Facebook da própria editora. Então, entre lá no Facebook da Funbox BR e saiba mais informações. Pulando para outra editora que tá rolando uma informação tanto com o Diverso Offline, mas também com o financiamento no Catar, é do Sereias com a Potato Cat, né? Potato Cat vai estar no evento apresentando diversos jogos já lançados, inclusive, para você poder testar o Sereias, né? Que é um jogo que tá em financiamento coletivo atualmente no Catarse. Ele é um jogo da Sabrina do Vale e do Jorge Luiz, né? É um jogo de cartas para 1 a 6 jogadores, jogado em até 30 minutos. A idade recomendada dele é de 8 anos. Eles começaram a campanha essa semana, eles pediram um total de R$7.000. Atualmente já tá com 93% arrecadados, com R$6.575 arrecadados. dados, com 77 pessoas apoiando. É um jogo sobre corais na Costa do Sol, né? Olha só que tá a informação aqui. Então você vai ser um regente musical que aceitou esse desafio, e seu objetivo é o mesmo que todos os demais: tornar seu coral o mais famoso desse pitoresco ponto dos sete mares. O que dita a nossa fama, se você se pergunta? Obviamente, chapéu de navegante, né? Falando a respeito dos valores, já antes de falar qualquer coisa errada aqui, pra você garantir uma cópia do jogo, são R$70, né? Uma cópia do jogo, mais as metas, fora a questão do frete que você paga depois. Tem os playmat que você pode colocar como um adicional no jogo. Você também pode pegar a versão Like a Diva, né? Que além do jogo, você pega a carta extras, baseado em uma imagem que você quiser, né? Então você pode ser um personagem no jogo e tal. Você vai pegar posters em PDF, com ilustração personalizada e tudo mais. Tem coisa pra lojista, tem coisas pra outras versões, inclusive para pegar jogos da editora, né? Pra você pegar tanto o Café Express, New Eden Project, Jackpack Llama, o Magic Flow e o Sudo Killer, né? Então é uma campanha bem interessante. Falta pouquinho aí pra financiar e ainda falta muitos dias aí pra campanha. Então, se você tiver num Diversão Offline, você pode testar o jogo. Dito isso, vamos para a próxima notícia do mercado nacional, onde a MS Jogos, ela anunciou uma expansão chamada O Sócio para o jogo Dogs, né? O jogo Dogs, um jogo do Marcos Macri, que teve até uma campanha internacional, né? Então, essa campanha, O Sócio, ela vai ter um adicional que ela vai trazer toda uma questão de você ter um hotéis para cachorros, né? E além disso, vai permitir que você jogue em até 5 jogadores, e ela tá prevista para o mês de junho. Então, se você tem o Dogs e quer a nova expansão anunciada pela MS Jogos, vão lá na página para saber mais informações sobre a expansão O Sócio para Dogs do Marcos Macri. E com isso, vamos pro mercado internacional. Começando no mercado internacional, ainda não saindo necessariamente do Brasil, né? A Fantasy Flight, ela anunciou, acabou de sair o jogo lá fora e aqui no Brasil também. Na verdade, tá saindo, né? Teve questão de pré-venda. O jogo Jornadas na Terra-média, né? O Journeys in Middle-earth. E mal saiu lá, já foi anunciada uma campanha digital chamada Hunt for the Ember Crown, junto com um pack de inimigos chamado Villainy of Eriador. Essa caixinha que vocês estão vendo aqui na imagem, depois eu vou deixar o link pra vocês, é a caixinha dos inimigos, e vai ter essa aventura digital, que ela vai custar 5 doletas, e ela tá prevista, né, tanto os dois conteúdos que eu disse, para o terceiro trimestre desse ano. Inclusive, não saindo necessariamente do Brasil, né, eu falei, né, que o Jornadas na Terra-média teve pré-venda recentemente ali pela Galápagos, e ela anunciou que em pouco tempo foi vendidas mais de 1000 unidades desse jogo no Brasil. Então foi um sucesso estrondoso, né? Muita gente abraçou com certeza essa questão do jogo. Obviamente a propriedade intelectual, né? O nome Senhor dos Anéis é muito forte e espero que seja um sucesso. É isso aí. Essa aqui é a primeira notícia do mercado internacional. Pulando para a próxima notícia aqui do mercado internacional, nós vamos aqui para mais um jogo baseado em vampiro, né? É um jogo chamado Bloodfeld, né? Esse jogo, ele vai ser um mega board game. Do que se trata esse mega board game? Ele vai atender de 4 a 32 pessoas. Aí você pensa assim, bom, já tem o Ricochet Robô, né, que é 99 pessoas, ou 1 milhão de pessoas quiser, mas a ideia desse jogo é realmente ser Legacy. Olha só, ele vai ser um jogo com elementos de live action RPG, né, os LARPs, né, que são jogos que, pra quem curte vampiros e sabe que em eventos em geral o pessoal gosta muito de jogar LARP, né, esses RPG ao vivo, né, com as pessoas interpretando assim, indo pros lugares e tal, é um jogo que vai ter esse elemento. Além disso, ele vai ter elemento de RPG no geral, obviamente, né, Wargaming, e vai atender de 2 a 4 jogadores, né. A campanha no Kickstarter vai começar no mês de junho. É uma parceria que tá rolando entre a White Wolf, né, que é a detentora dos direitos de Vampire, junto com a Ever Fim Epic. Então, mais informações, o link eu vou deixar na descrição aí pra vocês. Pulando pro próximo anúncio aqui, mais um anúncio interessante com uma outra franquia de videogame, né, que tá em alta como sempre, de God of War, porque foi anunciado pela Cominernot um card game baseado no último jogo eletrônico lá do Kratos, em terras nórdicas, né, em mitologia nórdica e tudo mais. E esse jogo, ele vai ser um card game, ele tá previsto pro terceiro trimestre desse ano. Ele vai ser um card game desenvolvido pelos designers Alex Osteano e Fel Barros, né? O brasileiro Fel Barros. Ele vai ser um jogo onde você vai fazer todo o mosaico de cartas, né? Se você depois pode ir lá. Eu não vou colocar aqui a questão do trailer por conta de direitos autorais, mas tem um trailer desse anúncio, assim, se você pode ir lá conferir na página deles, que ele mostra toda uma questão dos mosaicos de cartas. Então você vai ter toda uma questão do jogo onde você vai abrindo novas cartas. As cartas são dupla face, e conforme você vai explorando, você vai fazendo as quests, enfrentando monstros, você vai revelando. E as cartas que você não revelar de um cenário pra outro, de uma missão pra outra, você vai tomar penalidade, você vai ter algumas consequências. Então o objetivo é realmente você explorar e você ter toda essa questão de amplificar a sua experiência em God of War The Card Game, né? Você vai ter que aprender como vencer cada uma delas. Um jogo interessante, God of War The Card Game, pela Communion Not, jogo de Alex Otsutiano e Fel Barros, previsto para o terceiro trimestre desse ano. Ainda não tem valor anunciado, não sabe se vai vir no Brasil, como tem essa questão do Bloodborne, né, o card game vir no Brasil da Communion Not pela Galápagos. Eu acho que existe uma possibilidade de vir aí, tomara que venha. Então vamos aguardar mais informações. Dito isso, vamos para a próxima notícia, uma notícia interessantíssima. É uma notícia que a plataforma Kickstarter, né, desde 2009, ela já arrecadou apenas na categoria de jogos, sejam eles jogos eletrônicos ou jogos analógicos, mais de $1 bilhão. Olha essa marca, né? São 10 anos ali, desde 2009 pra cá, e obviamente muitos dos jogos analógicos tiveram um papel fundamental nessa marca que eles atingiram. Jogos assim que tiveram marcas excepcionais, jogos analógicos, né? Tiveram marcas excepcionais no Kickstarter, como Kingdom Death Monster, que foi um sucesso até hoje, e é bem caro, né? Exploding Kittens, muitos jogos da Communion Not, né? Os jogos da Awakened Realms. Então o pessoal tá fazendo muito bem, e isso tá garantindo, e isso garantiu essa marca de $1 bilhão, né? Agora converte para reais para você ver quanto que foi arrecadado em jogos. E também teve uma marca de 3 milhões de apoios, né? Olha quantos apoios tiveram durante esse período de 10 anos, desde 2009 para cá, com o Kickstarter, relacionados às categorias de jogos eletrônicos ou analógicos. Então, muito da hora essa informação aí que foi divulgada pela própria plataforma, e o link vai estar na descrição. Dito isso, vamos para a questão de premiação, né? Olha só, todo ano são anunciados 5 vencedores, né, do Mensa Select, que é uma instituição de alto QI que tem em todos os lugares, inclusive no Brasil, mas a American Mensa Select, ela selecionou 5 jogos como vencedores do prêmio de 2019. Quais são eles? O Arquitetos do Reino Ocidental, lançado no Brasil. Gizmos, lançado no Brasil. Gink Mono, é um jogo que ainda não foi lançado no Brasil. O Planet e o Victoria Mastermind, né, que é um jogo, acho que da Communion Not, que ganhou essa premiação. E eu fui atrás, né, pra saber essa questão, o que que esse Mensa Select, porque existe várias premiações, inclusive premiações por parte dos lojistas no americano, eu pensei que fosse alguma coisa nesse sentido. E depois eu descobri que é, tipo, toda uma organização de pessoas de alto QI, né? Uma coisa até meio seletiva demais, inclusive o nome Select, enfim. Mais informações eu vou deixar na postagem pra vocês. Se você quiser saber um pouco mais, procura depois Mensa Select Brasil. Tem uma organização aqui, inclusive se paga bem caro pra entrar. Essa coisa é bem, sabe, Rotary Club, assim, na minha vida? Né? Então, uma coisa muito louco aí o Mensa Select, e bem na hora, 5 jogos selecionados ali como os vencedores da edição de 2019 desse prêmio. E agora partiu para cenário digital, olha aí. Cenário digital tem o quê? Zombicide finalmente teve a sua versão analógica convertida para digital para as plataformas Android e iOS, né? Só colocando a informação aqui pra vocês. Foi lançado essa semana, né, essa versão. Você pode comprar tanto no Android por R$19 e no iOS eu não achei em reais, eu achei apenas por $5, né? Mas convertendo ali vai dar um preço semelhante ao do Android. Ele é jogado solo, né? Ele tem toda uma questão de layout diferente. Apesar de, aqui na imagem que eu tô mostrando pra vocês, tem um texto em português, né? Só a única saída é Zombicide, e depois ali tá em inglês Select Survivors, né? E, cara, tá meio estranha essa imagem, mas a ideia do jogo, porque assim, o Zombicide é um jogo obviamente cooperativo e tal, mas tem essa questão de você ter as missões, as campanhas, e ver a Communion Not trabalhando também na versão digitais, já que é um jogo de sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso também ali, apesar do valor, porque é um pouco alto pra quando se fala de jogos digitais para mobiles no geral, né? Então, não se sabe como que vai ser essa questão aí do sucesso do jogo nas plataformas digitais, né? Então, lembrando, R$19 no Android e $5 no iOS. Agora, pulando para outra notícia ainda do cenário digital, tá rolando o Humble Bundle More Board Games pela Asmodee Digital. E com valores a partir de $1, você já garante versões digitais no Steam dos jogos Gloom, Love Letter, Twilight Struggle, Ticket to Ride First Journey, e com $8.73, versão do Pandemic, Carcassonne, Mysterium, Ascension, e com $12 você garante também, além das versões anteriores que eu falei, o Pathfinder Adventures e o Scythe. Cara, muito legal a iniciativa. Se você tem interesse de ter esses jogos na versão digital, vão lá no Humble Bundle, no link que eu vou deixar na postagem pra vocês. Com $1 você já ajuda, mas com $12 você leva tudo, beleza? Vamos no Kickstarter, então. Começando com Kickstarters, eu vou pegar aqui o Kickstarter da Eagle Griffon Games, né? Um jogo do Vital Lacerda chamado On Mars. On Mars, ele é um jogo do Vital Lacerda com arte do Ian O'Toole, né? Ele é um jogo de colonização de Marte e tal, no geral. E o seu objetivo no jogo é colonizar e você garantir mais pontos que os outros jogadores, né? É um jogo de 1 a 4 jogadores, vai ter a versão solo. Ele pediu $100,000, atualmente está em $650,000 arrecadados e faltam 8 dias na data da gravação desse podcast para você participar da campanha. O valor para você adquirir o jogo é de $89, entrega no Brasil, né? Deixa eu só conferir a parte dos fretes aqui, ó. Preço para entregar no Brasil, além do $89, $85 de frete. Então, vai ser bem salgado. Então, esse aqui é On Mars, do Vitor Lacerda, pela Eagle Griffon Games, com arte do Ian O'Toole. Outra informação adicional a essa versão do jogo é que foi anunciada uma parceria tanto da Eagle Griffon com a Paradox Interactive, né? A Paradox, lembrando, ela é uma desenvolvedora de jogos eletrônicos e ela tem um jogo eletrônico chamado Surviving Mars. Ele é um jogo de sobrevivência, como diz o nome, com a temática de Marte. E essa parceria vai trazer uma versão cooperativa para On Mars, baseado tanto no jogo On Mars quanto no Survival Mars, né, que é da Paradox. E essa campanha cooperativa vai ser feita um Kickstarter em 2020, né? Então, mais informações vocês vão ver no futuro e eu vou, obviamente, anunciar por aqui, beleza? Então, quem tiver interesse do On Mars, corre lá que tá acabando a campanha. Próximo Kickstarter é um Kickstarter de um jogo introdutório para a série de jogos 1800, né? 1800 é aquela série de jogos onde você tem toda uma questão de construção de trilhos, de rotas, de ações, de operações, muitas outras coisas que essa linha de jogos tem, né? E normalmente a linha de jogos tem essa questão dos trens e tal, inclusive tem muitos jogos, 1830, 1848, 1800, um monte de coisa. E essa versão do jogo que eu tô anunciando aqui no Kickstarter, que tá rolando a campanha, falta 25 dias, é do 1800 Chesapeake, né? Ele é um jogo sobre a origem das ferrovias americanas. Ele vai ser um jogo para 2 a 4 jogadores. Ele vai ter regras mais simplificadas desses jogos mais complicados da série 1800. A versão que ele fala aqui, que é rápida, né, é de 2 horas e meia a 3 horas e meia. E eles estão pedindo para você adquirir a versão do jogo $70, né? A estimativa de entrega tá para fevereiro do ano que vem. Eles pediram $25,000, atualmente tá em $83,000 arrecadados. Faltam 25 dias e tá com um pouco mais ali de 800 apoiadores, né? Só vou confirmar se entrega no Brasil. Preço de entrega é de $25 de uma cópia. Você pode pegar 3 cópias também para ter a entrega barateada para $60, né? E pode pegar versões maiores, inclusive esse embarateamento das cópias e tal. Então, se você tiver interesse em um jogo introdutório à série 1800, entra na campanha que eu vou deixar o link para vocês. Próximo Kickstarter é do Terraforming Turmoil, ou aqui no Brasil vai vir como Terraforming Reviravolta. Eu tô dizendo que vai vir no Brasil porque a MeepleBR vai trazer o jogo, essa versão, tanto a versão do Kickstarter, e depois vai, obviamente, deve vir publicação da versão retail, versão comercial e tal. Faltam 7 dias para a campanha acabar. Eles pediram $20,000, atualmente está em $850,000 arrecadados e com quase 18 mil pessoas apoiando, né? Essa aqui é uma campanha, como eu disse nas edições anteriores, né? É uma expansão do Terraforming que vai adicionar eventos globais, sejam protestos, tempestades, eventos no geral, assim, que vão ocorrer em Marte, né? Para você adquirir é $34, certo? Fora o frete que vai vir pro Brasil. E você tem uma questão que é bem interessante aqui, que além de cartas de corporações, cartas de projetos, novas cartas de referência, 31 cartas de eventos globais, políticas, né, e um tabuleiro para eventos globais e tabuleiro para o comitê, né, que vai ter toda essa questão do comitê, onde você vai colocar seus representantes. Bem interessante a parte das políticas e votações que vai ter no jogo. Você vai ter um novo tabuleiro, né, que eles estão colocando ali como um conteúdo excepcional aí do Kickstarter, que é um tabuleiro de double layer, né? Porque assim, quem joga o Terraform e não tem o dashboard, sabe que se você bate na mesa, aquele dashboard bagunça todas as peças. E aqui tá uma coisa muito maneira, ó. É um tabuleiro que tem duas camadas e ela tem as pecinhas onde se encaixam nessa camada de baixo e a camada de cima protege ela pra não se mover. Eu achei muito da hora. É claro que vai ter outras coisas interessantes, né? Questão de conteúdo adicionais, né? Promo cards e tudo mais. E como eu disse, vai vir no Brasil pela MeepleBR, né? Já que a MeepleBR, ela é representante dos jogos que estão vindo no Brasil. Só vou confirmar aqui questão do frete para o Brasil aqui, ó, é $17. Para quem quiser saber mais informações, entre na campanha que eu vou deixar aí para vocês o link da expansão Terraforming Mars Reviravolta. Outro jogo que tem relação com o Brasil é o Vampira Máscara Herança, né, ou Heritage, né, Heritage, uma coisa assim nesse sentido, que é um jogo que tá sendo financiado ali pela Nice Game Publishing. Ele faltam 5 dias para o final da campanha. Ele pediu $36 mil, atualmente está em 325 mil arrecadados, com mais de 3.500 apoiadores. O jogo em si, só lembrando, ele é um jogo Legacy baseado em cenário do Vampira Máscara. Ele vai passar ao longo de 700 anos, né, desde ali da Idade Média, não sei necessariamente se é baixa ou alta a Idade Média, até o século passado, onde vai ter toda essa questão ali de você ter uma campanha Legacy que você vai levando ao longo desse período de 700 anos. Eu sei que o Jack Explicador fez recentemente um vídeo mostrando o jogo e tal, no geral, para você adquirir o jogo em si, é $66 ou €59, a versão normal. Para você adquirir a versão que vai vir vários extras, é o valor de $100 ou €89, só a questão de entrega no Brasil, lembrando que vai ser entregue pela Conclave, né, a Conclave vai trazer essa versão do jogo, não sei se a versão retail foi anunciada, mas obviamente deve vir, né, já que eles estão abraçando bastante coisa. O frete tá por $20 para o Brasil, e vamos aguardar mais informações, é só a questão de previsão de entrega aqui, já que vai vir pro Brasil, março de 2020. Deixa eu só confirmar a questão da entrega do Terraforming Reviravolta, tá previsto para novembro de 2019, então ainda esse ano o Terraforming vai ser despachado pra galera. E o último Kickstarter que eu separei aqui é pra Lacomini or Not, né? Ela lançou uma campanha que bombou no Kickstarter de um jogo de tabuleiro baseado em Bloodborne, a série de videogame, né, que foi uma exclusividade da Sony PlayStation com o estúdio From Software, né? A Lacomini or Not já havia feito um card game baseado no jogo de videogame Bloodborne, e agora tá lançando um jogo de tabuleiro, né? Um jogo de tabuleiro vai ter toda uma questão de campanha onde você vai explorar a cidade de Yharnam com os seus caçadores, e você vai enfrentando desafios, enfrentando monstros e tal. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores. Cada sessão que você for jogar, que é um cenário diferente, onde vai ter, os inimigos vão ter comportamentos diferentes, vai durar de 60 a 90 minutos, fora a parte de setup, é claro. Você vai ter a versão para você adquirir o jogo por $100, né? Eles pediram $200 mil, atualmente está em 1 milhão e 500, quase 1 milhão e 600. Faltam 20 dias para a campanha, quase 18 mil apoiadores, né? Vai ser entregue no Brasil, ainda não teve pronunciamento de nenhuma editora, mas entre 70 a $80, bem salgado, para quem curte a temática, e é um dos jogos bem legais aí, para quem não jogou no PlayStation, recomendo fortemente. Então, essa aqui foi o último e quinto Kickstarter que eu separei para vocês aqui. Vamos aqui então pro cenário de eventos, né? Brasil vai ter diversos eventos, além do Diversão Feline que vai acontecer nesse final de semana, vai rolar também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no dia 27, o terceira edição do Amigos do Tabuleiro. Então, se você curte board game, não vai vir para São Paulo, mas tá em Porto Alegre, vão lá participar de mais um evento que vai rolar em Porto Alegre. Além disso, também vai ter a segunda edição do Desplugadamente, no dia 27, sábado também. Você vai poder participar a partir de 9 horas na Faculdade Farias Brito, em Fortaleza, Ceará. Então, se você estiver no Nordeste, vai ter evento também lá, então, para participar. Muito interessante. No dia 4 de maio, vai ter a edição de 2 anos do Lady Lúdica, no Rio de Janeiro. Então, vão lá participar. A entrada é R$5, vai ser na Boards & Burger, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Vão lá participar e prestigiar os eventos. Vão lá conhecer novos amigos, jogar jogos que você ainda não jogou, e vão lá apoiar esses eventos bem da hora. Com isso também, eu agradeço a todos aqui que acompanharam ao vivo a edição desse podcast. Muita gente bonita. Roberto Sanz, que acabou de chegar. Rafael Bezerra. Renan Dalcin, Marcial, Desplugadamente, né, do Desplugadamente, ele tá indo fazendo evento, Xandão, um beijo pra você, Xandão, Gustavo Fada, e com isso aqui, eu encerro mais uma edição de mais uma gravação do nosso podcast Notícias, JBG News. Gente, um beijo no coração, até o próximo turno, e a gente se vê, se você for lá no evento Diversão Offline, vão lá participar das palestras, eu vou estar lá no sábado, às 13h30, lá com um monte de gente bonita, vão lá tirar foto com a galera, vão lá dar um abraço em mim, certo? Um beijo no coração, gente, abraços e até o próximo turno, tchau!